definitivo, 382. Solo 643, solo aos 48, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, seguindo a aeronave da companhia, portão 612. Alfa Juliette para o 612, seguindo a aeronave da companhia, 643 na sua escuta. Confirmo. Confirmo. 4062 estabilizado. El Salvador, Gol 1896. Boa noite. Boa noite, 96, descer até o 050, chegada Maré. Autorizado a aparecer a 050, chegada Maré, Gol 1896. Azul, chama a torre agora, 118.62. 18.64.062, boa noite, cara. Zero meio autorizado em LS, desce para 2.012, reporte estabilizado no 606. Desce para 2.000, ajuste no 012, autorizado, reportará o no 606. 0 graus com 8 nós, altímetro no 012. Livre pouso na pista 10, azul 406. Azul 4062, solo ao 58, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 8. Direita, Alfa Juliette, escuta até o portão 08, 4062. Estabilizado o localizador, Gol no 606. torre 118, meia dúzia. Ok, a torre 1-9, decimal meia, vou 1-8-9-6, desce para 2.000 pés, 1012, autorizado IRS, reporta estabilizado. 2.012, reportará estabilizado, vou 1-8-9-6. Salvador, Golo 606, final da Via Nessa X-Ray. 2 milhas para o Chicago. Sentindo 606, reporte externo. Repórter, Golo 606. Passando fibra, baixar travado, agora 1606. 1606, livre pouso na 1-0, vento 1, 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso, 1-0, agora 1606. É o Gol 1905. Deixa eu chegar. A autorização pode ser aqui ou tem que chamar no, na tráfego mesmo? Na verdade, na frequência da torre, 18.6. 18.6, então, obrigado. Até mais. Torre de Salvador, Gol 1805. 1805, saída prevista, PUCA, transição Zipara, guarde cópia. PUCA, Zipara, guarde cópia. Solo 04, livre à direita, táxi tem essa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, vai livrar à direita, Alfa, reporte antes da Juliette, vou no 606, na sua frequência. 805, pronto para cópia? Pronto. 805, pronto. 805, autorizado Natal, nível 370, via Amper Zulu 10. Saída PUCA, transição Zipar. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-1-9-35. Aciona 5-0-1-2, coteja. Gente, está autorizado, decola da 1-0, curva à esquerda, PUCA Itaipá, 370, eu fiz o 10. 50 no 2131. Protejamento correto, chame para prospecto sonamento. É chamar, obrigado. Está no curso de localizador, o gol 1896. 1896, chama a torre 118, meia dúzia. 18,6, obrigado. Até daqui a pouco. Até. 1906. 1906, táxi via Juliette, portão número 3. Ingressa Juliette, portão 3. Ou então via Índia, portão número 3. Obrigado. Boa noite, da 389, informação Bravo. Três oito 491 DS2 mil pés, autorizado ILS 1011, aporte estabilizado. 2 mil pés, pode voar Duna da Presença? Negativo, mantenha a chegada. Tendo 2 mil pés. Dá pra baixar travado, pista 10. Boa noite, 996, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 1. Livre pouso, pista 10, no 0, 11 no altímetro, no 896. Vamos informar o centro de operações. Meia, solo aos 13, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão número 5, táxi nessa frequência. Táxi, Alfa Torre, por favor, pode pedir para Gol 189, 1896. Solo aos 14, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 5. Ok, via Alfa Juliette, portão número 5, obrigado. Torre Gol no 805, está no 11 para o funcionamento. Autorizado de chamar o táxi. Chamará para o táxi no 805.